profissão de quem te adora. Deixe que eu sinta a vida como outrora. Quero ser feliz, fugir da ilusão, fazer sorrir meu pobre coração. Tão triste só, não posso caminhar, sofrendo a te esperar, meu bem. Volta, a tua ausência me maltrata. Mata esta saudade que me mata. Quero outra vez sentir nos braços meus teu corpo e então, olhando os olhos deles, direi assim: eterno seja o nosso amor. Me maltrata, mata esta saudade que me mata. Quero outra vez sentir nos braços meus teu corpo e então, olhando os olhos teus, querer assim eterno seja o nosso amor. Pra sempre, amor, o nosso amor.